Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que eu saúdo vocês na paz do Senhor. Eu estou melhor e agradeço a oração de vocês, agradeço o carinho, o afeto, é isso. O amor de vocês é uma coisa que eu não tenho como expressar a minha gratidão, tá bem? A pastora insistiu, eu cheguei em casa agora. A pastora insistiu para que eu não ministrasse, mas eu quero lembrar vocês de um filme. Ela insistiu, não é porque ela não é apaixonada por Jesus, não. Todos nós temos nossos acertos e erros, mas ela é comprometida com o Rei da Glória. É por preocupação comigo. Bem, há um filme que fala sobre um soldado na Segunda Guerra Mundial, se não me engano. E eu acho que ele era um jovem adventista ou batista, cristão. E esse filme se chama Até o Último Homem. Se você puder ver, vale a pena, embora seja de guerra, mas ele traz uma mensagem maravilhosa. E há 2 anos atrás, eu fiz um compromisso, já completei 2 anos, irmãos, de vitória. Desde o dia que vocês começaram a orar, que eu saí da situação de enfermidade e tal. E agora tive uma recaída, mas o filme fala sobre isso. Esse jovem ia salvando um após outro, um após outro, um após outro. E no momento que nós chegamos, só estamos crescendo. Só estamos crescendo, crescendo, crescendo. Já passamos de 30 mil escutas. A Alemanha é o segundo país. Eu me perdoem, amanhã eu passo para vocês a lista dos países que estão nos ouvindo. Já ultrapassamos as 3.600 escutas mês, no mês passado, que foi o mês de agosto. Eu vou até o último homem. Eu estou pegando a frase do filme, não é minha autoria, não. Não tem nisso nenhum mérito. Não tem mérito nenhum, zero, né? Não tem forçação de barra para parecer espiritual, tem nada a ver. Isso aí é mentira e mentira do diabo. Só tem uma determinação, um foco, um método. E nesses dias ainda no hospital, eu me comprometi mais com o Senhor. Essa madrugada ele me encheu de louvor e adoração. A madrugada passada, que eu também não dormi, ele me encheu da sua presença, me inundou, para não falar encheu. Você entender mal, me inundou da sua presença. E nós estamos na Semana das Primícias. E por causa desse compromisso, eu quero compartilhar, porque mais um, eu vou até o último homem, todos, homem ou mulher, todos que puderem ser alcançados por essa mensagem. Tá bem? Isso é só uma questão de comprometimento, de aliança. É só isso, não tem nada além disso, tá bem? Capítulo 16 de Êxodo, eu vou ler para vocês e vou fazer uma breve meditação. Partiram de Elim, Elim, irmãos, aquela fonte, 12 fontes de água e 70 palmeiras. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sin, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxesse a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 7º dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? Então, mais uma vez, irmãos, no começo da trajetória, você tem Deus operando e o povo reclamando. Então, já bem direto, Deus continua operando, irmãos, em todo dia, na vida de todos nós, e não devemos murmurar em situação nenhuma. Não murmure, não reclame. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. E depois eu vou compartilhar uma bênção. Aliás, vou compartilhar agora. Através dessa internação, o que aconteceu? Eu estava indo por um caminho para o transplante e com a internação o Senhor providenciou outro caminho. E esse caminho agora vai ser mais rápido para um possível transplante, se for necessário, porque o médico disse, em concordância com o que meu irmão havia dito há 2 anos atrás, que se eu seguir as orientações médicas, eu poderei viver mais 30 anos, irmãos. E ele não foi nada otimista, não era para animar ninguém, foi simplesmente frio objetivo, porque existem três tipos de cirrose hepática. E das três, a minha é a menos agressiva. Claro que isso aconteceu. Por quê? Porque Deus é o Senhor. Porque nós estamos orando. Porque Deus está pondo a mão. Desde o primeiro dia que vocês começaram a orar, que esse grupo foi aberto, Deus pôs a mão. E depois continuamos nos apropriando da cura. E agora o médico fala isso. E meu irmão tinha falado isso há 2 anos atrás. Então, queridos, entendam, nada é motivo para murmuração. Se você vai reclamar de alguma coisa, ou vai dizer que o motivo da sua dificuldade espiritual, vamos chamar assim, fragilidade espiritual, é uma coisa ou outra, não faça isso. Não faça isso, não murmure, não reclame, porque tudo, todas as coisas tem um fim proveitoso. Todas as coisas que Deus faz ou permite cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Aleluia. Glória a Deus. Era isso. Disse mais Moisés, o Senhor, versículo 8. O Senhor vos dará essa tarde carne para comer e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele, porquanto nós, o que somos? Irmãos, nós somos diante do universo uma areia, um grão de areia do mar. E Moisés sabia disso e Arão também. Então não era motivo para reclamar contra eles. E não levante a sua mão contra o servo de Deus, escolhido de Deus, mesmo que cometa erro. Deixa que Deus trata. Apocalipse capítulo 1 diz que os líderes, os pastores, os servos do Senhor Altíssimo estão na mão direita de Deus e ele vai tratar. Não se levante. Faça como um irmão amado que eu tenho, que está fazendo alerta, que está dando orientações, um jovem querido. Que tem dado orientações, falado comigo diretamente, mas que não passa disso. Tem a sabedoria de não passar disso. É um jovem que Deus está levantando para ser um homem de Deus. Coisa tremenda. Está sendo treinado só 10 meses e mais os 4 anos, 5 anos de vida cristã que ele tinha. Mas Deus está levantando como jovem precioso. Faça assim. Procure a quem de direito, mas depois não faça mais nada, porque Deus resolve o que ele tem que resolver. E nós também, líderes, tomamos as posições que temos que tomar. Porquanto nós, perdão, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé. Então diz Moisés a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas queixas. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade israelita reunida, eis que olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor, aleluia, a glória do Senhor surgiu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, afirmando: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Então não murmure, hein, irmão, não murmure, irmã, não murmure, porque o Senhor ouve, tá bom? Faça como eu disse, que esse amado que eu não posso falar e não tenho autorização dele. Mas tem tido uma postura 2 vezes já, absolutamente correta. Então, faça assim. Procure quem de direito para o conserto das coisas que devem ser consertadas, mas não murmure. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: pois que ao crepúsculo comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus. No final daquela tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas aves que eles cobriram o acampamento, e no dia seguinte, ao alvorecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho, que caíra, como diz o coelete, que nós estamos sendo ministrados, a névoa, porque tudo é como uma névoa, como no amanhecer ou como no entardecer. Não apegue-se nada nessa vida, a não ser no Senhor, irmão, irmã. Quando passou aquela névoa, quando passou aquele orvalho, que caíra, flocos semelhantes à geada estavam depositados sobre a areia do deserto. E assim que os israelitas observaram tudo aquilo, começaram a questionar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava aquela coisa sobre o chão. Explicou-lhes Moisés: isso é o pão que Javé vos deu para vosso alimento. Esse era o maná, amados. Maná, o pão que desce do céu, que representa, já naquele momento, aponta para o Messias, Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Eis que o Senhor vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, um homer, um jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado, e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com um homer, um jarro, tá bem? Em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais. E também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco, cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato. Então Moisés orientou: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Que fala uma palavra espiritual. Você não precisa guardar tua experiência de Deus, porque Deus tem um maná fresco para você a cada dia. Traduzindo, Deus tem uma palavra nova para você a cada dia. Claro, você vai guardar toda a sua experiência com Deus, ela vai ficar acumulada, você vai se santificando, vai se parecendo mais com Jesus a cada dia, a cada noite. Ele não dormita nem dorme, aquele que te guarda, mas saiba que amanhã o Senhor proverá outro alimento para você. Aleluia! Bendito! Bendito é o Senhor. Mas eles não deram ouvidos a Moisés. Olha só o povo. Não seja assim, tá bem? E alguns guardaram para o dia seguinte, quiseram guardar por insegurança. Alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão, porém, aquele alimento criou bicho e começou a cheirar muito mal, e por isso Moisés se indignou contra eles. Porque nós não precisamos guardar o maná que desce do céu, o pão que desce do céu, a vida de Jesus em nós. Não precisamos guardar. Ela se refletirá em nós, tudo que nos apropriarmos pela fé da vida de Jesus, ela fará parte da nossa vida, aleluia, glória a Deus, como o pão que comemos, como os nutrientes que comemos de um outro alimento também, passa a fazer parte do seu sistema orgânico, muito bem, mas no outro dia, Deus proverá, aleluia. E está provendo para nós. E vai continuar provendo. Por isso Moisés se indignou contra eles. Eles colhiam, portanto, esse alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer e quanto o sol fazia sentir o seu ardor. O floco se derretia sobre o solo. Então não viva da palavra lá de 500 mil anos atrás, do passado. Claro que ela é uma experiência para você, mas não viva só dela. Viva do maná fresco, do pão fresco, da experiência diária com Deus, do pão diário, como tem um livreto devocional para todos os dias. Viva do pão diário, viva da palavra diária. Não pode ficar vivendo de uma experiência do passado, porque senão vai embolorar, vai cheirar mal. Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, dois jarros, homeres, tá bem, irmãos? Homeres são jarros, por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes acrescentou ou esclareceu. Na segunda tua tradução. Eis que ordenou o Senhor: amanhã é o dia do repouso, é o dia da guarda, o sábado, sagrado, Shabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserem assar esse alimento no forno, assai. Os que desejarem cozer em água, cozei. Mas tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã do sábado. Aleluia. Então, na sexta-feira, eles pegavam porção para a sexta e para o sábado, para que no sábado não precisassem nem colher, pudessem só se regozijar no Senhor, descansar, glorificar, bendizer, exaltar, tá bem? Não transforme isso numa regrinha cheia de impedimentos, de legalismo, de farisaísmo, no sentido negativo do termo, porque tinham fariseus muito abençoados. Não transforme isso numa regrinha chata. Não transforme isso no, na proibição de subir o elevador, descer do elevador. Não. Mas entenda que Deus deixou um dia para a gente se regozijar no Senhor, para a gente glorificar. E no texto que eu já li para vocês, vocês devem guardar esse texto que foi ministrado. Quando eles saíram do Egito, o Senhor mandou celebrar uma festa no primeiro dia da semana e no último dia da semana. Olha que apontamento que dificilmente a gente vê ser mencionado. Eu vou repetir. Dificilmente nós verificamos que isso é mencionado. Lá no Pentateuco, lá no Êxodo, já havia, no processo de libertação, uma ordem de Deus para que nós celebrássemos o povo de Israel primeiro, né? Depois nós, os gentios, que passamos a ser povo de Deus também. Preste atenção. E nessa ordem há uma autorização para o primeiro dia. Primeiro dia era um dia de festa. Qual é o primeiro dia? O domingo. Qual é o último dia da semana? O sábado. Então, irmãos, aqueles que celebram no primeiro dia da semana, aleluia. Aqueles que celebram no sábado, aleluia. Não discriminem os irmãos. E lembrem sempre, a palavra diz: esse é um dia de guarda, mas não é um dia de obrigaçãozinha, é um dia de regozijo. Então lembre que em todo tempo louvarei ao Senhor, e sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Aleluia. Alegrar-se-á a minha alma para sempre. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro. Bem, eu quero continuar a leitura aqui. Então eles pegavam um para a sexta e um para o sábado. Assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte. No caso dos hebreus, eles preservaram, os israelitas preservaram o sábado. No nosso caso, nós preservamos o sábado como um dia de louvor, mas também celebramos no domingo, que é o dia da ressurreição. Muito embora, é bom que se diga, não há nenhum versículo na Bíblia, nenhum, só esse. Mas Jesus não disse para a gente desconsiderar o sábado e tornar o domingo o dia da guarda. Tá bem? Eu quero que você saiba disso. Jesus não disse, Paulo não disse, Pedro não disse, Tiago não disse, o autor da carta aos Hebreus não disse, ninguém disse, João não disse. Então vamos respeitar, entender e glorificar, porque Deus separou. Se Deus separou, está separado, amado. Como toda a sua vida está separada. Como todo o universo está separado e o glorifica. Então, vamos entender as coisas e respeitar. Como Moisés ordenara, eles seguiram. E não cheirou mal nenhum, criou qualquer bicho, porque eles pararam de querer ajuntar alimento de um dia para o outro. Versículo 25. Só na sexta-feira eles faziam isso para não ter que colher no sábado, tá bom? Só na sexta, para não ter que colher no sábado. Então ordenou-lhes Moisés: comei hoje, porque esse é o dia do Shabat, sábado do Senhor, e portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. Olha como o Senhor é maravilhoso e como ele respeita o sábado, e nós devemos respeitar também. Já que não é um livro de regrinha, o motorista de ônibus vai trabalhar no sábado. O motorista de metrô, você que mora numa grande cidade, vai trabalhar. Eu fui numa ambulância e um motorista de ambulância precisa levar o doente. O médico estava lá para me atender no final de semana. Então, para com legalismo. Não é questão de legalismo isso. É um tempo de separação e consagração ao Senhor. Mas pode ser o sábado, que é o dia da guarda, nunca foi retirado, e pode ser o domingo, porque aqui no Êxodo já há uma orientação para se proclamar o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, como um dia de festa. Aleluia! Aqui. Pastor, mas essa foi a causa da transferência para o domingo? Não. A causa foi histórica, da contaminação da igreja com o Império Romano, quando a igreja deixa de ser igreja católica antiga para se tornar o que se tornou a igreja católico-romana. Tá bem? E isso vai percorrer toda a Idade Média. O motivo histórico foi esse. Mas desde o Pentateuco, Deus, já sabendo disso, já tinha separado para nós o domingo também, como primeiro dia para fazer uma festa. Aleluia! Então, ainda tenha sido por motivos que Deus não se agradou a transferência para o domingo, e domingo não é o dia de guarda. Não é o dia de guarda, é um dia de louvor, como a segunda é dia de louvor, a terça é dia de louvor, a quarta é dia de louvor, a quinta é dia de louvor, a sexta é dia de louvor, o dia de guarda é o sábado. Para todos aqueles que puderem guardar, se regozijar, celebrar, e podem guardar até trabalhando, consagrando toda a sua vida ao louvor. Eu estava lá no hospital, passei 2 madrugadas, não consegui dormir de jeito nenhum, já sou ruim para dormir. Né? Até o Senhor aproveita isso para falar comigo muito na madrugada. No hospital, então, imagina, com aquele monte de fios arada no braço. Bom, o que aconteceu? Louvei demais, adorei demais, bendice o Senhor, e o Senhor falou comigo. Então, todo dia é dia de louvor e honra e glória. Só não misture. O dia que o Senhor estabeleceu para a guarda é o sétimo dia. Respeitemos isso. Porque quem respeita a palavra tem que respeitar toda a palavra e o seu significado, seu simbolismo. Tá bem? A sua mensagem, quando eu falo simbolismo, eu estou me referindo à mensagem, porque nós nos comunicamos por símbolos. A matemática, quando nós fazemos um X, é um símbolo de uma equação, tá bem? Para você ser levado a um raciocínio. Quando você desenha o número que nós conhecemos como 1, isso é um símbolo gráfico e que você entende, ah, 1 é uma unidade. Nós nos comunicamos também por símbolos. Então, símbolo não é verdade nem mentira. Símbolo é uma mensagem, símbolo traz uma mensagem. Depende de quem faz o símbolo, qual símbolo é utilizado e o que ele representa. Mas o ser humano é um ser que se comunica simbolicamente. É uma forma de expressão da linguagem. Falo aqui como linguista. Não estou falando como franco-atirador. Uma das formas de expressão, como teólogo, como filósofo também, uma das formas de expressão humana, quando a gente dá um beijo em alguém, isso é um símbolo de afeto. Quando a gente abraça alguém, isso é um símbolo de uma amizade. Então, os gestos e outros elementos que eu falei, matemática, a música, lembra das notas musicais? A gente convenciona. Olha, essa aqui, nessa linha, representa o dó, e na outra, o ré, e na outra, né, o mi, e assim por diante. Muito bem, está explicado, glória a Deus. 6 dias recolhereis, mas o sétimo dia é Shabat, sábado, não encontrareis no chão. Senhor, respeita o dia da guarda, não derrama porque você já juntou nos 6 dias anteriores, principalmente no sexto dia, você pegou alimento para 2 dias. E nós podemos pegar alimento, irmão, quero te dizer, para 2 dias mesmo, para muitos dias até. Só não fique com alimento embolorado, né? Vivendo de uma experiência muito passada, assim. Mesmo assim, no sétimo dia, saíram alguns do povo para colhê-lo, porém, de fato, não acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, sábado, e por isso vos dará ao sexto dia, sexta-feira, pão por 2 dias. Ele vai nos alimentar para sexta e para o sábado. Vai ter alimento para sexta e para o sábado. Por isso, sexta é um dia de comer e guardar alimento. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair da sua habitação no sétimo dia. Pastor, isso é uma regrinha? Não, não é uma regrinha. Se precisar sair, salvar uma ovelha, sai. Se precisar salvar um doente, vai sair. Mas o que ele está dizendo? Procure separar um tempo para você comigo, me ouvir. Deixa eu falar com você. Fale comigo e deixa eu falar com você. É isso. Então o povo descansou no sétimo dia. É um tempo também de descanso. Nós podemos separar, precisamos separar um tempo para o nosso descanso. Quem trabalha no final de semana com todos esses profissionais, são muitos outros. Precisam trabalhar, separem um outro dia e o consagrem como um Shabat. E a casa de Israel deu aquele alimento o nome de man ou maná. Aquele pão era branco, como semente de coentro, e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: foi isso que o Senhor ordenou. Enchei desse alimento um jarro equivalente a um homer, a fim de conservá-lo para as futuras, vossas futuras gerações, para que possam ver o pão que vos dei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Então Moisés orientou Arão: toma um vaso com capacidade para 2 litros e enche-o de maná e coloca-o diante do Eterno, a fim de que seja guardado para os nossos descendentes. Como Yahvé havia ordenado a Moisés, Arão o depositou diante da arca do testemunho para preservá-lo. Nós ainda vamos falar muito sobre isso, sobre a arca. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. 40 anos é um tempo de deserto. Você deve comer do maná, o pão que desce do céu, durante todo o deserto dessa vida. Aleluia! Porque depois nós vamos comer eternamente com o Senhor de um outro alimento. Cearemos com ele eternamente. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. E um homer, um jarro, equivalia à décima parte da efa, arroba para nós. Aleluia. Glória a Deus. Tá bem. Irmãos, eu preparei um breve resumo para nós, porque depois eu cheguei hoje, eu preciso descansar para amanhã dar discipulado até o último homem, tá bom? Essa é a regra, até a última pessoa. Esse é o meu compromisso. Bom, eu posso resumir esse capítulo, você também? Se você quiser, como o maná do céu e as codornizes. Esse capítulo está organizado com os relatos do envio de maná e de codornize para o povo de Israel. Também relata a maneira como o povo colheu ou recolheu esse maná mandado pelo Senhor. Vocês ouviram isso? Após algum tempo, depois de terem saciado a sede, o povo de Israel murmurou: eita, sou! Irmãos e irmãs, depois de ter saciado a sede lá em Elim, o povo murmurou de novo. Agora queria comida. Não confiou que Deus ia mandar comida, pão, carne, tudo. Eu vou repetir para você, pastor, pastora, missionário, missionária, mesmo passando em situação de luta, de aflição, não reclame, não reclame, não reclame, não reclame, não reclame, não murmure, não murmure. E eu repito para os irmãos e irmãs, não murmure por nada. Deus está no controle de tudo. Então o povo de Israel infelizmente murmurou, porque não tinham comido ainda. Eles murmuraram contra Moisés e Arão e chegaram a dizer: olha que duro pro líder, quem nos dera tivéssemos morrido no Egito. Olha a aberração, irmãos. Às vezes nós também podemos fazer isso, reclamar de uma situação, de um ocorrido, de uma ocorrência, de uma infelicidade entre nós. Vamos resolver isso em nome de Jesus. Quem nos dera tivéssemos morrido no Egito quando estávamos sentados, eles falaram, junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Olha, irmãos e irmãs, Deus é muito paciente. Deus foi muito paciente com Israel, é muito paciente conosco. Quantas vezes nós fizemos a mesma coisa? Quantas vezes você pode analisar na sua vida você fez a mesma coisa. Depois de Deus já ter te dado 1 bilhão, 1 trilhão, 7 trilhões de vitória, 70 vezes 7 trilhões de vitórias, desde o seu nascimento até hoje, surge uma situação, uma intercorrência, e aí começa a murmuração. Não pode, em nome de Jesus. Tá bem? Não vamos cair nessa cilada. Esse grupo é diferente. É diferente. Vai até a volta de Jesus. É uma palavra profética. Vai até a volta de Jesus. Deus está levantando um povo separado que vai até a volta de Jesus, mantendo a santidade. Tenho ministrado muito isso na nossa igreja. Assembleia de Deus Galileia, Deus levantou esse ministério para separar um povo que vai manter a santidade até a volta de Jesus. Mas eu espero que as mais diversas denominações que estão nos ouvindo, Igreja Metodista, Presbiteriana, Batista, Deus é amor, todas as outras, não vou lembrar todas agora. Todas. Você que está lá na Alemanha, segundo país que mais ouve, está na Igreja Luterana, você que está lá na Inglaterra, que nos ouve, quem sabe na Igreja Anglicana ou na Igreja Metodista mesmo, na Escócia, na Irlanda, no país de Gales, que tem nos ouvido, você que está em Singapura, talvez não esteja em igreja nenhuma. Eu quero te dizer, não murmure, Deus proverá para você. Você que está na Argentina, você que está na Suécia, você que está na Europa, você que está na Arábia Saudita, você que está nos Emirados Árabes, você que está em vários lugares do mundo, são 20 países, irmãos, e mais toda a nação brasileira, porque nós temos gente ouvindo do sul ao norte do país. Que nós não reclamemos em nome de Jesus. Por quê? Porque eu desagrado o coração de Deus. Quebra a unidade da igreja. Quem dera, nós tivéssemos morrido no Egito quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Quem sabe se eu voltasse lá para trás, quando eu ainda estava sem Jesus, antes de ser batizado. Olha que frase terrível. Não, não. É com enfermidade mesmo. É com dor. É com luta. É com desafio. É com incompreensão. É com um relacionamento que às vezes teve um arranhão. Não importa a intercorrência que aconteceu. Vamos resolver e não vamos murmurar. Irmãos, irmãs! Em nome de Jesus, porque o Senhor tem muito pão a nos fartar e nós não precisamos voltar para o Egito, pois nos trouxeste a esse deserto, eles foram ousados, atrevidos, Deus teve misericórdia, como nós também. Não vamos dizer que a gente é diferente, não. Pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. O Senhor podia ter fulminado todo mundo, mas não fulminou. Já podia ter me fulminado, podia ter fulminado você, por não ter desenvolvido ainda os frutos do Espírito Santo: bondade, alegria, longanimidade, paciência, amor, domínio próprio. Você não desenvolveu isso, amigo? 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos? Não utilizou ainda os dons do Espírito para realizar o ministério? Não tem uma vida que se converteu pela tua evangelização? Você não está discipulando ninguém com tanto talento, amigo? Amiga, irmão, irmã? Então, em nome de Jesus, não vamos murmurar, vamos viver uma vida reta, santa, abençoada. De louvor, grande e fiel é o Senhor Jesus, grande e fiel. É o Senhor nosso Deus. Ah, Ele é o nosso toque de poder. Um abraço ao Júnior e à Soraya. Se alguém puder transmitir a eles, porque eu sei que eles não estão no nosso grupo. Então, por favor, eu os amo muito. Ele faz tudo. Ele nos dá um toque de poder. Então ele concede um toque de poder. Não vamos querer voltar para trás, não. Voltar para o Egito, não. Voltar na nossa vida espiritual, não. Voltar nos relacionamentos pessoais, não. Voltar nos relacionamentos familiares. Voltar, sair da igreja, desanimar da igreja e parar de frequentar o ministério que você estava frequentando. Em nome de Jesus, se fortaleça. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, que duas vigílias maravilhosas foram essas duas. O Senhor disse a Moisés que mandaria do céu o pão para todos os dias. Repare bem, o Senhor tem pão para você todos os dias. Contudo, ele recomendou que no sexto dia, que era sexta-feira, o povo devia colher em dobro, para sexta e para o sábado, como eu mencionei. Moisés e Arão exortaram o povo e souberam, então, que o povo soube, então, com isso, com mais essa intervenção, que ele era Deus. Quando mandou pão pela manhã e a carne à tarde. Mas não fica provando Deus, não, e tentando Deus. Todo dia você tem que ficar esperando. Ah, será que ele vai mandar o pão? Será que ele vai mandar a carne? Será que ele vai prover mesmo? Como diria o pastor Sebastião Jessé, um grande exemplo. Para mim, ele é a vertente, uma fonte de Elim, uma fonte de água viva que transborda a santidade. Não estou falando que ele é perfeito, para ninguém ir encher as paciências dele, tá bem? Não estou falando que ele é perfeito, não. Mas estou falando que ele jorra santidade. E na última ministração ele dizia isso. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Ele vai dar o pão, amado. Ele vai dar a carne, querida. O Senhor, então, providenciou isso. O Senhor ficou triste com as murmurações do povo. Estava demonstrando outra vez que, apesar da murmuração, ele teve longo ânimo, longânimo, e demonstrou seu cuidado para com Israel. Tenha longo ânimo para com o irmão e a irmã que errou com você, meu irmão? Será que você é maior do que Deus? Se você for maior que Deus, por favor, me avise. Eu estou precisando saber urgentemente. Porque aí eu vou convocar milhares de pessoas a procurar você se você é maior que Deus. Agora, se você não é maior que Deus, ele que é Deus. Teve longo ânimo com Israel. Olha que paciência, viu? Porque esse povo deu trabalho. E ainda dá trabalho. Nenhum romantismo. Nós os amamos porque tudo começou com eles. Porque é uma promessa. Mas dá trabalho. Ah, mas só eles dão trabalho? E os gentios? E os gentios? Eu pergunto para você. Você que não é descendente de israelita, será que você deu trabalho? Será que você dá trabalho? Você tem investido tempo para desenvolver os frutos, o fruto do Espírito? E aí tem uma lista? Ou não? Você já é a semelhança e a imagem de Jesus? Está caminhando bem próximo da perfeição? Depois de um ano, dois, três, 5 de fé, 10, 40 de fé. Ah, irmão, irmã, cria vergonha. E em vez de se levantar contra os outros, tenha longo ânimo com os outros, porque o Senhor está tendo longo ânimo com você. E os dons? Você está utilizando? E a grande comissão? Você evangelizou quantos mesmo? Você está ajudando a evangelizar quantos? Há um grupo de pessoas que estão ajudando a anunciar hoje. Nós somos uma grande equipe. Tem um grupo que ora, tem um grupo que contribui, tem um grupo que realiza. Hoje, 3 pessoas. Mas eu quero mais gente ministrando. Tem muito talento guardado, escondido aí. Quero mais gente guardar, ministrando a palavra do Senhor. Então, presta sim, se põe à disposição. Olha, eu quero ministrar, pastor. Eu quero ministrar, pastor. Eu quero ministrar junto com a irmã Vívia, que foi a mensagem mais ouvida até agora. Foi o Apocalipse e agora o Coelete, ou seja, o Eclesiastes. Aleluia. Então nós queremos outros dons espirituais para que vidas sejam salvas e vidas sejam santificadas e vidas sejam discipuladas e nós preparemos novos líderes e preparemos uma igreja santa, irrepreensível, inculpável no meio de uma geração corrupta. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter você. Você. Eu não estou falando para mais ninguém, é para você. Eu quero que você seja um ministro de oração. Em nome de Jesus, não sou eu que quero, é o Senhor quem quer. Você pode ser um ministro de contribuição. Eu estou precisando agora. E estou indo pela fé. Porque Deus providenciou. Eu estava indo por um caminho, o Senhor preparou um caminho 7 vezes melhor. Vai antecipar 7 vezes o processo da cirurgia. É incrível o que aconteceu. É incrível, é inacreditável. Vomitei aqui das 11 até as, sei lá, 5, 6 da tarde. Nunca tinha visto ninguém fazer isso. Claro que os médicos vêm, né? Os enfermeiros vêm, mas eu nunca tinha visto. Só que depois disso tudo, depois de passar tão mal, tô cansado, irmãos. Depois vou deitar, porque não aguento hoje nem fazer reunião, nem ministrar para mais ninguém. Só queria deixar essa palavra com você. A perna ainda está debilitada, acho que desidratou um pouco, sei lá. Mas eu quero dizer, use o seu dom até o último. Homem, até a última mulher. Então, como prometeu aqui, me lembro com essa ênfase dos meus tios, de Rubens, ainda conosco, presente sempre, um sábio, mas eu estou fazendo uma referência particular ao tio Mário, ao tio Alípio, ao tio Lindolfo, a forma assim de ministrar. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o tio Alípio ministrar, eu não sabia nem o que ele era, se pastor, bispo, não entendia nada disso. Tinha 10, 11, 12 anos, não lembro mais. Mas era uma coisa assim que aquecia, era um fervor, não é por uma questão de eloquência ou retórica, preste atenção, é uma questão de paixão, de entrega, de dedicação. E as pessoas podem ter os seus defeitos. Alguém pode ouvir e falar: ah, mas fulano tinha esse defeito, o outro tinha esse defeito. Tá, todo mundo tem. Para de ver o defeito do outro. Mas elas têm qualidade. E eles tinham essa. Bispo Nelson sempre fala para mim: grandes líderes. A corrente ideológica deles, como a do papai, totalmente diferente da minha. Totalmente, por exemplo. Mas era fruto do tempo deles, ideológica. totalmente diferente. Mas o sermão era uma coisa entusiasmante. Todo lugar que eu fui pregar, que tinha alguém de uma geração com um pouco mais de idade que a minha, sempre se referia a um dos três. E ao tio Rubens também. Só que em outra direção. O grande sábio. O grande mestre. Aleluia. Por favor, meus primos, mandem um abraço para ele, um beijo apertado para ele e para a tia Darcy. Bem, como prometeu o Senhor, ele mandou as codornizes no fim da tarefa, no fim da tarde, e todos ficaram maravilhados. Alguns desobedeceram, os caras de pau, né? Eu brinco com os meus meninos aqui, os jovens, os caras de madeira. Desobedeceram a ordem de não guardar o maná para o outro dia e guardaram. Era só na sexta-feira que podia guardar, mas eles queriam guardar nos outros dias. Sabe o que aconteceu? Quando foram ver o alimento, estava com bicho, cheirava mal. Aprenderam com isso, a depender do Senhor a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa seu irmão. Perdoa seu irmão. Perdoa sua irmã. Jesus tratava assim: vai, não peques mais. Agora, você que cometeu pecado com seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, ou alguém conhecido, também mude. Arrependa-se de fato, como me disse um jovem diácono. Esse fator era para que dependessem todos os dias do Senhor. O Senhor dava todo dia para eles dependerem dele, aprenderem a confiar. O Senhor às vezes não nos dá tudo muito antecipado para a gente confiar que é a cada dia que ele vai depositando na nossa vida, espiritualmente, emocionalmente, materialmente, pessoalmente, familiarmente, comunitariamente, eclesialmente, socialmente. Esse fator era para que dependessem todos os dias, e no sexto dia eles colhiam e guardavam para o sábado, que era o dia consagrado ao Senhor, como já falei, na tradição hebraica. Mesmo assim, aqui no Pentateuco há um espaço, é só ler antes. Recomendo aos irmãos adventistas, onde na saída do deserto não substitui o quarto mandamento. Ponto. Vocês estão certos nisso. Ponto. Não tem o que discutir. Quando a gente é sério, não tem o que discutir. Ponto. Jesus não falou lá no. Deus não falou no quarto mandamento. Olha, é no primeiro. E no último? Não, ele falou no último. Ponto. Agora, na festa de libertação, ele fala do primeiro dia da semana. Ora, nós estamos na festa de libertação. Esse é o livro da libertação. De todas as maneiras que um ser pode ser liberto. Eu vou entrar com um estudo sobre liderança que é destraçalhável. Pode se preparar. Disseram Moisés e Arão: considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso no sexto dia vos dá o pão para 2 dias, rapaziada, povo de Israel. Cada um fique onde está, fique ansioso não. Cada dia o Senhor vai providenciando, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Fica na sua, aguarde. Que o Senhor vai dar. Assim descansou o povo no sétimo dia. Irmãos, para aplicar e encerrar, estou até melhor que no começo, viu? Mas depois eu vou cansar, me conheço. Também só preciso descansar hoje, amanhã já estou inteiro para treinar a nossa equipe. Não reclame diante do Senhor pelo alimento que você terá que comer, irmão, irmã. Nós somos como o povo de Israel e reclamamos ou murmuramos demais. Eu conheço muita gente que acompanhei ao longo de todo o meu ministério, mas como reclama? Reclama de dia, de noite, se faz sol, se faz chuva, reclama de tudo. Para de reclamar em nome de Jesus. Se estamos cativos por uma situação, gememos e o Senhor nos liberta. Depois reclamamos, se olhamos para trás e vemos que o passado nos deixou consequências. Olha, eu estou com um problema no fígado porque eu não comi uma verdura, amados. Isso no mínimo, né? Eu não sou médico aí, eles que sabem explicar. Mas só um exemplo. Meus pais falavam, meus irmãos falavam. Tanto o irmão como a irmã. E familiares falavam, mas eu não comia, não. Era rebelde, só massa, magérrimo. Todo mundo que me conhece da mocidade lembra, magérrimo, ah, nunca vou ficar gordo. Olha o pensamento do Burraldo. Só que eu esqueci de outras coisas, como essa. E depois veio a diabetes acabou desembocando nesse processo. Então, a gente olha para trás, vê as consequências do passado nos perseguindo e murmuramos. Agora, você não errou nessa situação do passado? Se errou, amado, confessa o perdão, o pecado, peça perdão e não reclame. Pare de reclamar em nome de Jesus. Olhando para o futuro, vemos um mar para atravessar e reclamamos. Ah, Moisés, e agora? E agora, Moisés? Estamos lascados. Estamos lascados. Vai complicar tudo. Não vamos conseguir passar. Era melhor ter morrido no Egito. A gente olha para o futuro, tem as incertezas e quer reclamar. Pare de reclamar. Essa palavra hoje é direta. Não olhe para o futuro na perspectiva da reclamação. Querido, finalmente, o Senhor nos livra das consequências do passado, abre o mar, no presente, no futuro, ele providencia tudo que precisa providenciar. E não é necessário que nós murmuremos por não ter a garantia quanto ao que vamos beber ou comer. E não é necessário que nós murmuremos. O Senhor proverá. Yahvé Jireh. Deus proverá. Por isso, como Deus proverá, não é necessário que você fique murmurando. Calma, que Ele vai prover. Ele está provendo. O médico me falou ontem, irmãos, para vocês celebrarem. O trabalho vai ser duro. Eu tenho que fazer todos os exames de novo agora, que eu fiz há 2 anos atrás. Todos, todos. Não vale mais nenhum, porque eles querem saber o estado em que as coisas estão agora. E, bom, vai ter que passar por tudo. Muito bem. Mas, agora preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando. No futuro, nós murmuramos por não ter garantias quanto ao que vamos comer ou beber, e murmuramos ao olhar para situações que se nos apresentam. É impressionante. É impressionante. Aliás, é impressionante muita coisa. É impressionante, irmãos. Como nós olhamos para o passado, reclamamos, para o presente, reclamamos, para o futuro, reclamamos, quando, na verdade, a maior parte da responsabilidade do que estamos passando é nossa. Bom, porque é nossa ou porque é do outro, você vai deixar de amar o outro? Então você não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Ah, eu amo, só que eu vou deixar o cara passar por isso, ou a pessoa passar por isso, a irmã passar por isso. Ah, vai. Mas não é assim que o amor de Deus foi manifesto, porque ele não nos deixou passar pela cruz do Calvário. Pelo contrário. Pelo contrário, ele tomou o nosso lugar. E tomando o nosso lugar, ele se colocou numa posição de misericórdia, de longanimidade, de paciência, de eu vou outra vez, não importa quantas vezes eu vou perdoar. 70 vezes. 70 vezes 7. E como é o perdão em Lucas 15? Eu devolvo o anel, eu devolvo a sandália, eu devolvo a roupa, eu faço festa para ele, eu retomo a comunhão, eu retomo a condi eu dou a ele a condição que ele tinha antes de filho. Eu estou falando do pai amoroso ou do filho pródigo. Eu dou a ele a condição de filho e celebro com ele. Irmãos, chegou a hora de nós vivermos um cristianismo de verdade. É impressionante como a gente fica no campo da artificialidade, só com rituais, só com liturgias, podem ser pentecostais ou protestantes históricas ou católicas, não importa. É impressionante, irmãos, porque aí qualquer situação reclama, qualquer situação desiste, qualquer situação para. Ou qualquer situação não tem misericórdia para com aquele que errou. Jesus pegou uma mulher exatamente na hora do adultério. Interessante que ninguém levou o homem para lá, né? Ninguém levou o homem para a roda. Mas levaram a mulher. E queriam apedrejá-la até a morte, por causa da lei. Muito bem. Aí Jesus, com aquele jeito dele, de mestre, vai escrevendo, tal, e chega à conclusão: olha, pode atirar a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ó, meu querido, larga a mão de ser falso, mentiroso. Você é verdadeiro, você é verdadeira. Se você tem pecado, tira a tua pedra da mão, solta ela e não arremesse em ninguém. Pelo contrário, não arremesse em ninguém e nunca. Quantas vezes? 70 vezes 7, isso é infinito. Não arremesse em ninguém. Esteja pronto a retomar os processos e a garantir de novo às pessoas a condição que elas tinham primariamente, que elas tinham anteriormente, para quem tem dúvida com essa questão. Nossa maturidade cristã deve nos levar à confiança de que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. A provisão para cada momento da nossa caminhada. Jesus também ensinou que não devemos andar ansiosos acerca do que vamos comer, beber, vestir e aprender com os pardais. Olha só os passarinhos, quando a gente não acaba com eles, né? Botando fogo na floresta e matando todo mundo, todos os bichos. Mas olha os passarinhos, os pardais, eles não têm emprego, não têm cartão, não têm carteira assinada, não têm fundo de garantia, não têm nada, mas o Pai os sustenta. E vamos aprender com os lírios do campo. Também não tem fundo de garantia, não tem INSS, não tem nada disso. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Que a nuvem de glória, nesse dia, depois de 2 noites de vigília, e que eu compartilho com vocês da minha grande dificuldade passada de vomitar cerca de 6, 7 horas, só os profissionais de saúde podem explicar isso. A nuvem de glória apareceu, irmãos. E eu fui tomado pela presença do Senhor e fiquei glorificando. Eu tenho o testemunho para dar a você. Eu não murmurei um só dia. Eu glorifiquei os dias todos. Glorifiquei, agradeci. Tinha um pequeno altar lá. Eu fui lá e agradeci. E toda hora que eu conseguia andar, eu ia lá e agradecia. Sabe por quê? Porque o Senhor mandou a sua nuvem de glória aparecer sobre a minha vida. E o médico falou: você pode viver até mais 30 anos. E ainda vai antecipar todos os processos do, como chama isso? Do transplante. Vai custar? Vai custar. Quem vai pagar? Não sei. Eu não tenho, mas o meu pai tem. Eu não passo de um. Eu sou menos que um pardal. Eu sou menos que um lírio do campo, porque eles não têm pecado. Por isso que eu falo que eu sou menos. A Bíblia fala que eu tenho imagem e semelhança. Muito bem. Entendo isso claramente, mas você também está me entendendo. Eu tenho imagem e semelhança, mas eu fui comprometido no pecado original. E mesmo depois de ser resgatado, justificado pela fé e tendo paz para com Deus, ainda cometi erros que não podia cometer de modo algum. Podia ser muito mais parecido com Jesus. Então eu olho para mim mesmo e falo: ah, se eu fosse só como um pardal, ou se eu fosse só como um lírio do campo. Mas o Senhor me deu uma responsabilidade maior do que ser como um pardal ou um lírio do campo. E enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver fôlego, eu vou voltar para o filme, tá? Só mais um. Só mais um. Só mais um. Eu quero só mais uma vida. Eu quero só mais uma vida. Eu quero só mais uma vida. Que Deus te abençoe, te dê graça, te fortaleça e que essa experiência nos faça não murmurar, como eu disse, em primeiro lugar, não murmure de modo algum. Em segundo lugar, agradeça por tudo que Deus dá. Separe um tempo de consagração e adoração, que é o Shabat, ou outro dia. Em todo tempo louve ao Senhor. E confirma. Quem vai fazer, quem vai pagar, não sei. Não sei. Mas sei uma coisa: que Deus proverá. Ele proverá. E não haverá mau testemunho de modo algum. Um dia eu compartilho com vocês das 3 áreas que há 2 anos atrás Deus me mostrou claramente onde eu vacilei. E mesmo já sendo pastor, ministro do Evangelho, eu não devia ter vacilado. Mas Deus me permitiu o coma, e aí, sabe o que ele fez? Foi uma espécie de monte. Foi um tempo da gente conversar bastante, eu não tinha nada para fazer, só podia orar. Depois do coma. No coma não, né? Depois do coma. Fiquei 2 meses lá, eu acho, mais ou menos. Aproximadamente. Orar, orar, orar. E eu virei um homem de oração. Soraya Júnior, alguém informe para eles. Eu virei um homem de oração. Queria avisar também para o Bispo Adolfo, mas ele está dormindo agora, não dá para avisar para ele. Mas ele vai saber quando ele acordar que eu virei um homem de oração. E aí veio a igreja pentecostal, com quem eu me identifico mais. Só que eu não cuspo no prato que eu comi, não, viu? Porque os 50 anos de história e tradição que eu aprendi, tudo foi extremamente importante para minha vida e missão, parafraseando o projeto da própria Igreja Metodista. Tá bem? Foi muito importante, muito importante. Só que eu me identifico mais com esse ardor, com essa paixão da oração e da missão. Nós estamos abrindo uma, já estamos pensando em abrir em outra. Nós estamos orando por uma coisa, já estamos orando por outra. É uma característica diferente. Talvez não tenha tanta base estrutural, teológico, institucional, mas tem um ardor que o movimento do coração aquecido teve no século XVIII, que Lutero teve no século XVI, que os reformadores tiveram no século XVI e outros foram tendo. Não pense que na Idade Média nós passamos em branco, não, hein? Você vai cometer um erro histórico assim grotesco. No geral, foi terrível, foi trágico, no geral. Mas nós temos expoentes maravilhosos, de uma santidade irrepreensível. E glória a Deus por tudo isso. Ô, Senhor, muito obrigado. Eu não imaginava estar aqui hoje e já pregando. Mas eu quero pregar até o último respiro. Obrigado pela vida dos médicos que me ajudaram, dos enfermeiros e enfermeiras. Muito obrigado pela vida dos que me aconselharam. Muito obrigado por todos os irmãos que estão orando. Muito obrigado pelos que contribuem. Senhor, eu preciso de contribuição agora, porque agora o processo acelerou para um possível transplante, ou até não, mas aí vem drogas que o Estado não concede. Então, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, mobiliza o coração de pessoas. E tira, por favor, Senhor. Ah, não vou dar R$ 20, não vou dar 30, não vou dar 50, não vou dar 100, o resto da vida para eles, não, não vou dar. Bom, Senhor, tira isso, para que eles possam ser coparticipantes dessa obra. E a gente possa depois festejar como mais um grupo junto. E esse ainda. Claro, liderado por nós da Galileia, mas que alcança outras denominações. Muito obrigado por tudo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.